Thank you. Rádio Etiópia. De Lisboa para todo o mundo. Um programa dedicado a todos os grandes pecadores deste mundo. songs, balance sheets, and heavy skeins of hair rolled up in old receipts. Hides fewer secrets, surely, than my sorry brain. A pyramid and vault whose corridors contain more corpses than the potter's field, or late or soon. A graveyard, I, abominated by the moon, where, like a viscous worm, remorse thrusts out his head to strike forever at my most beloved dead. I am an ancient boudoir, filled with faded roses, in which a ruck of long-outmoded gowns reposes, where pastels all too sad and bouchers all too pale alone breathe in the scents that uncorked flasks exhale. Nothing can be so long as days, limping and drear, under the heavy flakes of year on snowy year, when ennui, fruit of dismal incuriosity, assumes the fearful scope of immortality. Henceforth you are no more, O mind, O living matter, than a cold granite block which unknown terrors spatter. Dozing deep in the wastes of a Saharan daze, an ancient sphinx, unknown to our indifferent days, omitted from all maps, a lonely, savage one, who can sing only at the setting of the sun. Thank you. Thank you. Thank you. sinal verde, vamos para a largada. Sinal verde. Senna larga na quarta posição. Pode perder a quarta posição. O carro de Schumacher para cima dele, ele volta por dentro. Uma manobra esquisita de Schumacher. Hamlin era quem larga muito bem por dentro. Aí Prost na primeira posição, Rio em segundo, Senna vem ali por dentro. Recupera a quarta posição, deixa Michael Schumacher atrás dele. E já vai com tudo para cima do Carl Bendinger. Já faz a ultrapassagem. É Senna no molhado voando para cima de Bendinger. E ele já vai para cima de Rio. E aí então Senna vai para a ponta. Por dentro, Rio por fora, arriscando tudo a Ayrton Senna para subir a segunda posição. Ele já passa Damon Hill. O próximo é Alain Prost. Prost é o primeiro, Senna é o segundo, Damon Hill é o terceiro. A quarta posição, Andretti já foi embora. Quando é que ele vai correr? Quando é que o Andretti vai fazer sua estreia na Fórmula 1? Já foi para a caixa de brita o Andretti. Fica fora também Carl Wendlinger. Ele e o Andretti se estranharam ali. Senna, Prost, Senna, Prost. Senna por dentro, Prost força. E aí o Senna vai pra ponta. Senna, Prost, Senna, Prost. Senna por dentro, Prost força. primeira vez que eu vi. Cantar foi quando eu fui a fundo. Faz andar o marinheiro lá no fundo. As mulatinhas do Rio foram ao mar se lavar. Isto passa. Os teus olhos passam por tudo isto. Baby. Isto não passa de uma coisa que passa. Tudo isto não passa de uma coisa que passa. Tudo isto não passa de uma coisa que passa pelos teus olhos. Os teus olhos não passam de uma coisa, não passam. Os teus olhos não passam de uma coisa que passa por tudo isto. Tudo isto passou pelos teus olhos, oh. Os teus olhos passaram. Os teus olhos passaram. Os teus olhos passaram por tudo isto. Os olhos não passaram de uma coisa que passou, passou, passou por tudo isto. Thank you. Thank you.